enche-me de comoção. Quem procura por mim, sinto bater no coração. Quem bate diz com ansiedade, Jesus, o bom Jesus, abre logo o céu.